Zingerelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingerelhos. Olá, mais uma semana, mais um Zingarelho. Estamos a pouco mais de duas semanas das eleições legislativas que decidirão se será Rio ou Costa a ter o papel de porta-voz da nossa dominação durante os próximos 4 anos. Por esta altura, e à exceção, claro, dos futebóis, nada mais se passa nos meios de comunicação. Um Costa confiante e seguro, um Jerónimo que mete dó, um Rio destravado e louco, um Chicão perdido a meio de uma adolescência em 1965, uma Catarina que agora é Dona Catarina, uma Inês que acha que a ecologia é um critério de competitividade, um Ventura, o antipolíticos que se candidatou a mais cargos políticos de que há memória e em cuja cabeça não cabem mais do que 4 ideias, ainda por cima terríveis, um Figueiredo que deve querer privatizar até os baldios e um Tavares divorciado da Joacine em plena afirmação celibatária. Haverá outras escolhas, mas os meios de comunicação sociais não as mostram e por aqui não há ninguém que perca muito tempo com isso. De resto, sabe-se que a 31 de janeiro nenhum de nós estará nem em pânico nem a exultar de alegria. Independentemente de quem ganhe as eleições, o caminho está previamente marcado e terá, quando muito, ligeiras nuances quanto ao percurso concreto. Nuances que podem, claro, ser importantes para a vida concreta de algumas pessoas, mas que, no fundo, garantem a manutenção tranquila do sistema vigente. É por estas e por outras que, no que diz respeito a eleições, o Zingarelho se fica por aqui. Passando então ao que interessa. Hoje, para começar, mais um poema vindo da margem sul do Tejo, embrulhado em oferta para a Rádio Paralelo. De seguida, o áudio da apresentação do livro Viver a Utopia, uma espécie de navegação à carta por gente que põe um mundo novo em prática agora, edição da incansável Barricada de Livros. A apresentação decorreu na livraria Tigre de Papel, em Lisboa, de cujo podcast se pirateou este áudio e teve, em nome da editora, o grande Mário Rui Pinto a botar faladura. Ouçamos então poesia e, a seguir, as utopias concretas escolhidas pela Barricada de Livros. Como não ando em pandilha, nem teria como defender contra uma sala de 40 cobardes, digo apenas que aqueles que sempre me achincalharam nunca poderiam seriamente haver esperado que eu lhes devesse alguma coisa. Ainda assim não acho com ressentimento, pois aquilo que vocês julgam arrogância, como tantos pensamentos e sentimentos que me atribuem sem motivo, não é mais que justificada altivez. Nada mais que dizer eu sou melhor que vocês, por ser verdade, incluso nos princípios éticos que vocês apregoam e que eu repudio. Seus facadinhas nas costas de merda, com a vossa simpatia fingida, com o desplante do achincalho, oscilando com a bajulação. Deixar ser as pessoas nunca vos ocorreu, no vosso miserabilismo de pretensões revolucionárias. Não sou eu que vos exijo confiança. Vocês deviam me exigir, deviam-lhe exigir de mim, por todo o mal que me fizeram. A mim, que prova atrás de prova de comprometimento, me apelidaram de filho da puta. Chamem-me de autista ou suicida pela minha insistência, mas morrerei, nem que seja pela falta do que sempre me acusaram. Coerência. Os que riram após a tortura jamais não o fazem. Os que rebaixavam mais generosos, os mais generosos. Não sei o que sentem, nem quero adivinhar. E no final de contas, vocês que se fodam com o vosso conservadorismo, com a vossa falta de discernimento, que não chega aos calcanhares do sublime romantismo, com os vossos clamores pela segurança, quando a minha nunca ninguém considerou. O menino será sempre um menino, porque o vosso adultismo minor. Cumprimentos. Boa tarde a todas e a todos, obrigado por terem vindo. Esta sessão aqui de hoje basicamente seria uma conversa em torno deste livro publicado agora recentemente pela Barricada de Política, que é o último livro que, o mais recente, não é o último, o mais recente que publicaram, e que basicamente é um livro que nos apresenta, nos descreve cinco experiências ligados, digamos, a experiências de natureza política da área do anarquismo, que é também aquela em que situa a editora de Ricardo dos Livros. São experiências de natureza muito, muito diversa, que depois, entretanto, o Mário poderá falar melhor sobre elas, mas desde, quer dizer, desde uma escola até experiências de terapias alternativas, etc. Portanto, são coisas de natureza muito diferente, mas que, creio eu, também têm um pouco este objetivo e esta valência, digamos assim, de documentar um conjunto de experiências que, por um lado, são relativamente pouco conhecidas, pouco divulgadas, e que, por outro lado, também fixam um pouco a ideia de que há, de uma forma perene, continuada, etc., a possibilidade de pôr em prática um conjunto de práticas para o plionasmo que habitualmente são vistas como impraticáveis ou como utópicas ou como quer que seja, não é? E bom, mas pronto, eu, o Mário, colocaria aquilo que entendesse, depois conversamos. Pronto, então, obrigado a Tigre de Papel, mas é a segunda vez que vimos aqui uma apresentação. E já agora umas palavras rápidas sobre a Barricada de Livros. É uma editora assumidamente anarquista que tem como objetivo divulgar sobretudo personagens, grupos ou visões do anarquismo que por qualquer diversos motivos caíram no esquecimento ou foram marginalizadas. E, portanto, procura-se isso através de livros inéditos, de preferência inéditos, traduzidos sempre do original, da língua original, inéditos na língua portuguesa, e procuramos fazer isso através de livros que sejam o mais bonito possíveis e o mais barato possíveis. Este projeto é um projeto que é, ao mesmo tempo, como eu costumo dizer, individual e coletivo. Portanto, é individual porque representa um velho sonho meu, digamos assim, que foi concretizado, finalmente, pois já vinha desde 74, e finalmente, 31 de maio de 2017, saiu o primeiro livro, Preferi Roubar a Ser Roubado, que está esgotado, foi uma edição que esgotou, que era sobre o ilegalismo, o roubo revolucionário, chamemos-lhe assim. Pois, a partir daí, este é o décimo livro. Nem todos os livros têm uma componente política, digamos assim. Já se editaram três livros de poesia e um de contos, da Ursula Le Guin, mas todos eles têm um denominador comum, que é o anarquismo. E, portanto, ele é individual por causa disto, porque é um projeto meu, digamos assim, um sonho meu, e é coletivo porque há pessoas, como o Carlos, por exemplo, que são colaboradores desde a fundação, desde a primeira hora, ou então há pessoas que sabem qual vai ser o próximo livro, entusiasmam-se com o livro e, portanto, colaboram objetivamente naquele livro. Portanto, normalmente ajudando-o a traduzir ou fazendo a capa, a revisão do texto, coisas dessas. E, portanto, um prefácio, uma biografia, uma pesquisa histórica que é sempre inicialmente feita por mim, depois é posta à consideração destas pessoas que ajudam comentários, sugestões, correções e torna-se um produto coletivo. Portanto, o Viver a Utopia é, objetivamente, está dentro desta linha, portanto, é um livro que procura divulgar, como o Fernando disse, cinco experiências que existem há muitos anos, em lugares diferentes, em atividades diferentes, que são experiências protagonizadas por anarquistas, mas onde participam toda uma imensa massa de pessoas que, não sendo anarquistas, têm uma prática anti-autoritária, ou seja, dentro destas experiências, elas conseguem assumir e praticar uma novamente o pleonasmo, práticas anti-autoritárias. E porquê? Porque isto pretende ser novamente uma ferramenta, tanto internamente, portanto, para aquelas pessoas que já são anarquistas, onde se dá mais um exemplo que pode ser útil na divulgação das ideias, como para as pessoas que não são, não é? Sobretudo para as pessoas que não são. Nós estamos habituados a ouvir o discurso das classes dominantes, que é anarquia, é confusão, é violência, etc. E, portanto, quando aproveitam-se da etimologia da palavra, não é? Do grego anarquê, portanto, sem autoridade, sem poder, para apresentarem desde há 150 anos sistematicamente esta ideia, escamoteando que o anarquismo é um conjunto de ideias que, posto em prática, pode criar uma sociedade completamente diferente. E, portanto, este livro são exemplos dessas situações diferentes. Portanto, apesar de vivermos um capitalismo completamente arrasador e globalizante, é possível criar coisas alternativas nas fendas do sistema, aproveitando situações em que o sistema permite, e provar que é preciso, é possível outra forma de produzir, outra forma de consumir, outra forma de estar em sociedade, de conviver, etc. E estas 5 experiências são exemplos disso. Não temos que nos resignar com a presença do Estado e do capitalismo nas nossas vidas cotidianas. Há alternativas, há outras formas de viver, e isso é perfeitamente possível. Portanto, estas 5 experiências são, porque estas, não é? Há muitas outras. Escolhemos estas 5 porque são experiências que essas várias pessoas ligadas à barricada conhecem pessoalmente, portanto, viveram-nas, vivenciaram-nas, conheceram-nas, e, portanto, resolvemos falar daquilo que criámos uma certa cumplicidade com elas, não é? Apesar deste conhecimento próprio, tentámos que isto fosse escrito na primeira pessoa, portanto, escrito pelas próprias pessoas que vivem o cotidiano destas experiências. Dos 5 capítulos, portanto, 3 é assim, há 2 que, por motivos vários, as pessoas, não temos tempo, ou agora não pode ser, vocês conhecem, têm o material, escrevam vocês, pronto. E fomos nós os 2 que escrevemos 2 desses capítulos. Os 5 capítulos está por ordem alfabética, a Dionicoop. A Dionicoop é uma cooperativa de consumo autogestionada numa cidade satélite de Paris, que é Saint-Denis, daí o Diony, que é o que se chama às pessoas de Saint-Denis. Uma cooperativa de consumo, há muitas, portanto, qual é a diferença desta em relação às outras? É que esta cooperativa não tem estruturas de poder. Portanto, não há Assembleia Geral, não há direção, não há Conselho Fiscal. A cooperativa é aquilo que os membros da cooperativa queiram que ela seja. Portanto, vive das iniciativas dessas pessoas. Portanto, esta cooperativa foi dinamizada pelo grupo local da Federação Anarquista Francesa, que serão para aí 10 ou 15 pessoas, mas a cooperativa já tem 3 locais próprios, portanto, 3 mercearias, e tem 500 membros. Portanto, não há 500 anarquistas em Saint-Denis, há pessoas que estão disponíveis para ter uma prática anarquista em prol de um consumo melhor, de ter uma relação que não seja um carrinho de compras, abastecer, pagar e vir embora. Não, está ali, come melhor, paga menos. Portanto, este primeiro capítulo é como é que a cooperativa aparece, quais são, enfim, um embrião de estatutos, como é que ela se desenvolve, como é que acontece, como é que se vive sem uma Assembleia Geral, sem as pessoas poderem tomar iniciativas sem precisarem da autorização do coletivo, etc. E são dados alguns exemplos. Um dos exemplos, por exemplo, é há um membro qualquer da cooperativa que vai passar férias no sítio qualquer de França, conhece lá um produtor bio, orgânico, de cenouras, gosta das cenouras, chega a acordo com ele e faz uma encomenda experimental. Portanto, a única pessoa que tem que saber quem é que faz aquela encomenda é o tesoureiro, porque, como as encomendas são pagas, o pagamento daquela encomenda não pode pôr em causa toda uma série de encomendas que já estão programadas. E, portanto, ninguém mais tem que saber que aquelas cenouras foi aquele membro ali que trouxe para aquela mercearia. Se resulta, resulta, continua. Se não resulta, fica a experiência por ali e parte-se para outras. Não houve pedidos de autorização, não há recriminações, pronto. A coisa funciona assim. No início só havia produtos secos, até que a certa altura um grupo de membros da cooperativa achou que estava na altura de termos aqui frescos. E, portanto, cotizaram-se entre eles, arranjaram umas arcas e começaram a vender produtos frescos. Portanto, Há uma lista internet que todas as pessoas participam nela, portanto as pessoas sabem que os produtos chegam no dia tanto estão lá pessoas para receber, catalogar, pôr nas prateleiras, outros fazem isto, portanto a cooperativa é aquilo que as pessoas querem que ela seja, pronto. Não há, eles chegaram à conclusão que isto, Assembleias Gerais, há sempre pessoas muito bem falantes, que têm montes de ideias na Assembleia Geral e depois não participam nada, portanto não é preciso Assembleias Gerais nenhuma. Obviamente nem toda a gente participa muito, há os que participam muito, os que participam menos, o grupo daqueles que praticamente não participam, só vão lá para comprar, é o mais reduzido possível, portanto eles tentam que essas pessoas façam mais ou não sejam sequer membros lá, portanto tentam que esse grupo, que haja uma participação efetiva, mas a partir daí isto já existe, eu acho que é desde 2005, e portanto há toda uma série de um desenvolvimento que já começou como local, já vai em três, portanto isso diz tudo. Portanto, o segundo capítulo é dedicado a uma editora, que é a Eleutra, que é uma editora com sede em Milão, é um coletivo de 5 pessoas, é uma editora que de antes existe desde 1986 e portanto é uma editora que primeiro era uma editora mesmo militante, a Antistato, e depois resolveram mudar o conceito, acharam que já chega de clássicos do anarquismo, portanto vamos começar a editar coisas novas, coisas que são escritas por pessoas que não se intitulam anarquistas, mas têm uma visão muito anti-autoritária do mundo, e portanto aquilo que elas escrevem nas suas áreas pode contribuir para enriquecer o anarquismo, etc, etc. E, portanto, são neste momento, assumiram uma postura completamente diferente, distribuição nacional, distribuição comercial, portanto, tudo aquilo que uma editora anarquista normalmente não faz, mas isto foi uma opção, portanto, são vendidos em toda a Itália, editam ou reeditam uma média de um livro por mês, apenas 5 pessoas, mas enfim, são 5 pessoas permanentes, digamos assim, e são, desde há uns anos esta parte, são considerados a melhor editora italiana de ensaios de ciências sociais. Portanto, isto mostra que uma editora que continua a assumir-se como anarquista, tem lá livros para uma cultura libertária e Eleutra, uma ideia exagerada de liberdade, assumem-se, portanto, podem encarar o livro de uma maneira culturalmente sã, não é? E têm uma audiência e uma grande popularidade. Eles têm várias, não chamam coleções, chamam percursos de leitura, têm vários, que vão desde antropologia, utopias piratas, culinária, obviamente pensamento anarquista, mulheres rebeldes, liberdade cívica, história, pá, enfim, isto está tudo aqui explicado, a história também, e toda uma maneira de como eles encaram o editar, o que é ser editor para eles. Terceiro capítulo é uma escola aqui em Espanha, aqui ao lado, em Mérida, chamada Paideia, que também existe para aí há 40 anos, e sobre ela vai falar aqui o Carlos, este capítulo. Isto é sequencial alfabético. Máscara? Sim, quem fala tem. Estão à vontade? Sim. Ok. Como o Mário já disse, a minha contribuição tem a ver com uma escola libertária ou anarquista na pequena cidade de Mérida, que foi fundada em 1978, ou seja, já é um projeto com alguma história. O que eu gosto muito deste livro por várias razões. Uma delas é o título, Viver a Utopia, porque sugere, como já foi dito agora por duas pessoas, é que isto são experiências práticas daquilo que poderia ser pensado como sendo uma coisa puramente teórica ou utópica, ou seja, como é que se põe o anarquismo em prática. E temos aqui 5 exemplos. Mas, ao mesmo tempo, para não tentar reduzir a dimensão deste texto a somente expor exemplos de anarquismo em prática, o que cada exemplo demonstra é que também não são exemplos ou experiências fixas ou estancas que não têm a sua própria história. Tanto a cooperativa de consumo como a Eleutra sofreram ou viveram uma evolução interna ao longo do tempo, tanto por motivos internos à organização como em resposta àquilo que estava a acontecer à sua volta. E a escola Paideia, fundada em 78, não é fundada como uma escola anarquista. É um conjunto, um grupo de pais, nos anos logo a seguir à morte do Francisco Franco, naquele momento designado tipicamente como a transição espanhola, que, vamos dizer, no caos, ou naquela abertura que foi o pós-franquismo, resolvem criar uma escola para os filhos deles. Basicamente era uma iniciativa muito limitada, uma cooperativa de ensino, e iríamos educar os nossos próprios filhos, porque a escola pública que existia, e que ainda existe em Espanha, está muito marcada pela tradição franquista e pela própria Igreja Católica. Então vamos criar uma coisa distinta. Cria-se a cooperativa, e a cooperativa passa a ser legalmente o responsável pelo aquilo que inicialmente é uma escola primária. O projeto vai evoluindo com os altos e baixos de qualquer experiência deste género, até que nos anos 90 há uma ruptura significativa que leva a escola a assumir plenamente o projeto de ser uma escola anarquista. E desde então existem nos arredores de Mérida, naquilo que era inicialmente campo, num sítio muito bonito de oliveiras e trigo, que já não existe, as oliveiras estão lá, mas o trigo já foi, e o que era para ser há poucos anos uma urbanização que foi travada só pela crise de 2008. Então aquilo é um pouco estranho. Quando se chega-se à Paideia, temos a escola e depois temos o que é a mobília de uma urbanização que nunca foi concluída porque o empreiteiro faliu. Então temos as ruas daquilo que seria uma urbanização que nunca chegou a existir. A escola, sendo uma escola anarquista, tem aquelas características que podemos imaginar. É uma escola em que os professores não são assim chamados, em que há uma liberdade imensa para os estudantes, que vão de os anos da escola primária até o fim daquilo que seria o terceiro ciclo cá em Portugal. Não há liceu. E depois é a função interna da casa, que se rege, neste caso, por uma Assembleia Geral, que se reúne uma vez por semana. E nessa Assembleia, cada pessoa tem um voto, e o voto é igual, seja a pessoa uma criança de 6 anos como uma pessoa de 30 ou 40 anos de idade. E a escola gere-se através dessa Assembleia Geral semanal. Depois há assembleias espontâneas, assembleias de urgência, assembleias temáticas que respondem a diversas necessidades cotidianas da escola, seja a assembleia da cozinha, porque os estudantes é que fazem a sua própria comida, o refeitório serve 3 refeições por dia e são os estudantes que preparam as 3 refeições, pequeno almoço, almoço e uma merenda no fim da tarde. Há um grupo de trabalho que trata, por exemplo, de uma horta. Essa horta também é gerida em assembleia pelos estudantes nessa semana que são responsáveis para o cuidar da horta, etc, etc. E é uma experiência que eu descobri numa visita à Espanha, na sequência da minha curiosidade pelo movimento 15 de Maio em 2011. Eu fui conhecer a escola em 2012, e foi uma experiência para mim extraordinária, por descobrir um micromundo, um microcosmos de pessoas que já muito empenhadas num projeto educativo que para mim era de facto uma coisa que nunca tinha visto. Isto não é para partilhar o meu deslumbramento perante um fenómeno que eu sempre esperei encontrar e de repente encontro e fico completamente sem palavras perante o que eu estava a ver. Uma das coisas que poderão perguntar é como é que uma escola anarquista numa pequena cidade como Mérida consegue se sustentar, porque é uma escola que não é reconhecida pelo Estado. A escola existe numa nuvem, ou seja, não é ilegal, mas também não é legal. Ou seja, o Estado ignora a existência da escola, a cooperativa é reconhecida legalmente, foi registada como cooperativa, mas a escola não. Então, os estudantes que vão para a escola estão efetivamente a ser educados por uma instituição, ou dentro de uma instituição, que não é reconhecida pelo Estado nem pelo Ministério da Educação espanhol. Como é que isto é possível? E quais são os pais que iriam colocar as suas crianças numa escola que, de facto, não tem reconhecimento pelo Estado? Isto tem muito a ver com aquilo que eu acho que todas estas experiências também revelam, que é experiências destas muito dificilmente conseguem sobreviver varia, mas de qualquer modo, falaste nas 500 pessoas que são sócios ou membros da cooperativa de consumo, nem todos são anarquistas. Claro. Esta escola sobrevive porque nem todos que mandam as crianças para a escola são anarquistas também. Mérida é uma cidade tão pequena, não seria concebível imaginar. Hoje em dia, pelo menos, não se imagina uma cidade que consegue providenciar 50 ou 60 alunos por ano numa escola anarquista, só se a Mérida fosse um centro revolucionário impar. Não é o caso. Os pais acabam por levar as crianças para aquela escola porque a escola que oferece algo que é especial, por falar de uma forma muito simples, é um pouco inédito, e as crianças saem de lá com uma experiência de vida única, em certa medida. Única porque não conheço nenhum sistema escolar, pessoalmente não conheço nenhum sistema escolar comparável àquilo que se faz na Paideia. Só para ir buscar o exemplo mais radical dessa vivência escolar, que está aqui no curto ensaio sobre a Paideia, há uns bons anos para cá, há uma Assembleia Geral em que os estudantes votam para excluir os adultos da escola, ou seja, os professores, entre aspas. Então, como a Assembleia que rege a escola, os adultos são obrigados a afastarem-se da gestão da escola. Então as crianças literalmente tomam conta da escola. Mas as crianças vão descobrir, nesta experiência, que eles não têm a capacidade, nem física, nem mental, nem financeira, para gerir cotidianamente a escola. Dá muito trabalho. Então, voltam na semana seguinte, ou duas semanas depois, acho eu, voltam a chamar os adultos da casa para regressarem e ingressarem novamente na cooperativa e na escola, porque senão isto não ia funcionar. Ou seja, mas isto viveu-se. Levou-se aquilo à palavra, ou seja, existe uma escola anarquista em que a Assembleia Geral reina, numa Assembleia em que todos têm o direito de falar e que busca sempre o consenso, nem sempre, claro, funciona assim. Então, se a maioria, e a grande maioria, vota para excluir toda a camada com mais de, não sei, neste caso, 14, 15 anos de idade, assim foi. Mas também descobriram que, por experiência própria, que a coisa não funciona sem os maiores. Então foram chamados a voltar à escola. E tudo correu bem, dentro daquilo que é o cotidiano da Paideia. Então a Paideia vive a democracia, se assim posso dizer, de uma forma muito, muito real e radical. E leva aquilo a sério. Não há uma estrutura formal que dita que a coisa tem que ser feita assim, porque se a Assembleia resolver alterar a forma de fazer as coisas, a coisa será alterada. E isto fez-me sempre lembrar uma ideia que descobri há muitos anos, pela primeira vez na obra do Malatesta, que é o anarquismo é, acima de tudo, um método. Não é um conjunto de ideias fixas que dita que as estruturas ou as organizações têm que ser assim. É um caminho que se faz, que vai-se procurando fazer o melhor possível para tentar exprimir da melhor maneira possível aquilo que são os valores básicos daquilo que se chama o anarquismo. Os próprios valores, claro, são discutidos, mas de qualquer modo não é um plano pré-concebido que se pode ou que se deve aplicar em qualquer situação, em qualquer cenário. E todas estas experiências têm muito a ver com o local onde surgiram. Esta escola seria, se calhar, impensável hoje. Se alguém tentasse criar a escola Paideia em 2021 em Espanha, seria muito mais complicado. Mas, como em Portugal também, na altura do 25 de Abril, de 74, há aquela abertura criada pela morte de um regime, ou a morte de uma figura associada ao regime, no caso do Franco, e há-se ali uma possibilidade, uma fissura, como disse o Mário. Nessas fissuras é que às vezes criam-se oportunidades e a escola assim nasceu. E a escola foi sempre, a partir do momento em que ocupou aquela fissura, ou que tentou furar a muralha de possibilidades, conseguiu salvaguardar-se, conseguiu defender-se, e assim vai resistindo. Com o apoio de muita gente não é anarquista, tanto o apoio humano em termos de trabalho, voluntariado, que é feito para sustentar a escola, mas também financeiro. Ou seja, já foram muitos pais, muitas gerações que passaram pela escola. Pessoas que se recordam que foi a escola. E a escola assim conseguiu criar uma rede de apoio impressionante. Uma escola que dura há tantos anos como esta, não vive isolada do resto do mundo. É impossível. O projeto não teria tido o sucesso que teve. Sucesso no sentido de longevidade. Então, eu acho que estes projetos dependem muito dessa capacidade de não se fecharem sobre si próprio. E muitas vezes quando se pensa em grupos anarquistas, de facto, não sempre, mas de qualquer modo acontece, não é exclusivo ao anarquismo, qualquer grupo que se define de uma forma muito vinculada a uma ideologia tem tendência a fechar-se sobre si próprio. E estas experiências acho que têm uma coisa em comum, que é essa abertura ao mundo exterior, não só em termos de ideias, mas em termos de práticas. E há essa fluidez, não há fronteiras. Então, eu acho que estas utopias, se assim se pode chamá-las, que sobrevivem, são essas que têm essa abertura. Aquelas que fecharam a si próprio, a história também nos ensina, acho eu, que não sobrevivem, não aguentam, acabam por secar, por falta dessa alimentação que vem de fora. Bem, não sei se depois haverá perguntas. Sim, mas, okay. Depois há um quarto capítulo, sempre por ordem alfabética, que é dedicado à somaterapia. A somaterapia é uma experiência que foi criada por um anarquista brasileiro, multifacetado, Roberto Freire. Ele foi médico, psiquiatra, dramaturgo, encenador. E a páginas tantas, nos últimos anos da ditadura no Brasil, ele constatou que muitas pessoas vinham ter com ele com traumas gravíssimos da clandestinidade, da tortura. Muitas delas tinham sido denunciadas por pessoas da família, por motivos vários, etc. E, portanto, ele chegou à conclusão que isto com o Freud já lá não vai. Isto temos que arranjar aqui outra metodologia, porque isto, estar deitado, aquela relação de dependência com o terapeuta durante 40 anos, isto não funciona. Muito cara. E, portanto, ele queria aqui uma terapia fundamentada em três pilares. Portanto, ele vai buscar o Reich, portanto, o dissidente, não é? O William Reich, vai buscar o anarquismo, nas suas componentes da horizontalidade e autogestão, e vai buscar a capoeira de Angola, no sentido de expressão corporal e fortalecimento do corpo para dar resposta em atitudes, etc. E, portanto, junta isto tudo e cria uma dinâmica, que é uma dinâmica de grupo. O terapeuta não tem nenhuma função de dominação, está ali apenas como motor de toda uma série de situações e depois ajudar a falar sobre essas situações, a fala, que segue sempre os exercícios, que tem uma componente corporal muito forte. E, portanto, este capítulo é, enfim, mais uma vez, quem foi o Roberto Freire, como é que a soma aparece e os princípios básicos da soma, portanto, a relação com as gestaltes, como é que decorre o processo que dura apenas um ano. Ao fim do ano há aquilo que se chamam as cadeiras quentes e, portanto, em que vem tudo cá para fora. O próprio terapeuta é alvo também de uma cadeira quente. Durante este período há duas maratonas de campo que são feitas lá no Brasil, num sítio maravilhoso, chama-se Mauá, Visconde Mauá, que é entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro, um sítio de floresta e rio, cascatas, etc., onde há umas caminhadas e, portanto, há toda uma série de exercícios físicos também. Mas o próprio processo tem uma componente corporal muito forte. E portanto, depois há sempre uma conversa, o que é que as pessoas sentem, e, portanto, as pessoas são obrigadas, digamos, a falar sobre elas próprias. E, portanto, isto é um processo, como digo, dura um ano. Ao fim de um ano, passado um certo tempo, há uma nova reunião do grupo, em que o grupo analisa o que é que aconteceu. Ou seja, o processo dura um ano e depois, passado um ano, as pessoas tornam-se a encontrar para analisar o que é que aconteceu, decisões que foram tomadas, etc, etc. E, portanto, tudo isto também está aqui explicado neste capítulo. E, finalmente, o último capítulo, este foi escrito por mim. Portanto, é uma comuna agrícola no sul de Itália, próximo da cidade de Taranto, que é uma comuna agrícola que chama-se Urupia. Mais uma vez, enfim, comunas agrícolas há muitas. Estas têm uma particularidade: as pessoas não precisam de dinheiro. Ou seja, isto é uma comuna que foi formada para aí há 26 anos, resulta da ligação entre uma série de locais italianos, locais anarquistas, aos quais se juntam cinco alemães, que era uma espécie de grupo de teatro ambulante, que houve ali uma certa química. Todos eles tinham um pensamento em comum, que era não viver na dependência do salário. E, portanto, resolveram, durante um certo tempo, uma tipografia, um jornal, uma fábrica e pronto, resolveram comprar terra e fizeram uma comuna agrícola. É um projeto também que é muito apoiado. Desde o início criou-se uma associação dos amigos e das amigas da Utopia, portanto é um projeto muito apoiado, e a partir daí eles criaram, compraram terra, reformularam lá um edifício, foram construindo outros, vivem basicamente duas coisas, vinho e azeite, que são vendidos em Itália e na Alemanha, e depois têm toda uma pequena agricultura de autoconsumo, fazem também para venda pão e biscoitos, e portanto têm esta particularidade, portanto têm, epá, já foi visitado por milhares de pessoas durante estes 20 e tal anos, têm as pessoas que fazem parte da comuna, que são os efetivos, têm pessoas que se candidatam a fazer parte da comuna, portanto essas pessoas normalmente são 2 anos ali à experiência. A experiência é mais das pessoas em relação à comuna do que a comuna em relação a eles, porque é um passo que a pessoa tem que dar. Ou seja, a pessoa quando entra para a comuna, no fundo há uma socialização dos seus bens. Se a pessoa tem um carro, esse carro passa a fazer parte da comuna e, portanto, qualquer pessoa pode utilizá-lo. Se essa pessoa tem 2.000 euros no banco, esses 2.000 euros passam a fazer parte da comuna. E, portanto, a pessoa depois vive ali e não precisa de ter dinheiro. Tudo o resto é sustentado pela comuna. Portanto, as despesas de educação, despesas de saúde, inclusive as despesas de saúde de pessoas que estão ligadas a eles. Portanto, se uma comunarda tem um pai que mora a 600 km, tem uma doença que não tem dinheiro para ser tratado, a comuna paga esse tratamento. E, portanto, as crianças, entretanto, que nasceram, cresceram e foram estudar universidades italianas, alemãs, a comuna paga esse estudo. Portanto, a pessoa não tem dinheiro, não precisa ter dinheiro. E se um dia essa pessoa quiser sair, porque quer partir para outra, portanto, não é considerado uma retribuição, ok, tu entras com 3 mil euros, toma lá 3 mil euros. Não é nada disso. A comuna vai ajudando essa pessoa a viver cá fora, até essa pessoa arranjar um modo de vida que lhe permita uma vida digna cá fora. Portanto, a pessoa esteve ali, fez o seu melhor, quer sair, está no seu direito, é a obrigação da comuna ajudar essa pessoa, até essa pessoa cá fora ter um emprego que lhe permita viver com dignidade. Portanto, epá, eu estive lá e fiquei completamente encantado com esta experiência, porque na realidade é mais uma em que as visitas ajudam, claro, não é? E portanto há aqui toda uma vivência de pessoas que não são anarquistas, mas ou porque gostam do projeto ecológico, ou porque gostam do projeto da energia solar, ou porque gostam da permacultura, ou porque gostam disto, ou porque gostam daquilo, vão lá, participam, compram aqueles produtos. Portanto, azeite e vinho que eles fazem já não é vendido, olha, toma lá 1 litro, portanto já é vendido através de associações que existem em Itália de compra solidária, que depois distribui por uma data de sítios. E portanto, enfim, a páginas tantas fiz lá uma pergunta que depois, epa, Mário, que parvo que tu foste. Então, mas para lá, então, mas vocês aqui não, nenhuma coisa, mas há pessoas que fumam e há outros que não fumam, como é que é? Pá, e a resposta foi, epa, os que fumam, fumam. Os que não fumam, se calhar gostam de ir à praia, vão mais vezes à praia, gastam mais gasolina. Portanto, isto no final do ano é tudo a mesma coisa. Portanto, não há aquela preocupação, ah, tu gastaste dinheiro no maço de tabaco, agora, nada disso, portanto. Ou seja, são pessoas que, na realidade, têm uma cultura libertária, no sentido, não é cultura no sentido que leram todos os clássicos ou sabem quantos pelos é que o Bakunin tinha na barba, nada disso. É uma cultura no sentido da prática. Portanto, eles têm uma prática muito avançada, como eu nunca vi praticamente, dificilmente eu já encontrei, tenho que pensar muito para descobrir pessoas com uma prática libertária tão profunda, tão arraigada, tão natural. Portanto, eles já fazem aquilo. Obviamente que, segundo eu falei com uma data de gente lá, uma das pessoas que eu falei foi com uma moça que dentro das fundadoras era a mais antiga, e portanto ela dizia, pá, isto, eu vivi aqui 2 anos numa tenda, o vinho que nós fazíamos era uma merda, agora já é muito bom, o azeite a mesma coisa, reconstruímos isto tudo, isto era um desidrato, enfim, uma ideia que nós tínhamos, que fomos pondo em prática. E, portanto, também tem uma escola lá dentro, funciona, a legislação italiana permite que as crianças estudem em casa até aos 12 anos, e depois é que fazem um exame e passam para o ensino público ou privado, mas para o ensino oficial. Ao abrigo desta legislação, há muitas escolas anarquistas, algumas escolas anarquistas em Itália. Uma delas está dentro desta comuna e naquela escola, lá está, mais uma vez, há famílias ali das redondezas que preferem pôr as crianças naquela escola da Urupia do que pôr na escola oficial ali da zona, para além das crianças que ainda lá estão, claro. E, portanto, há aqui toda uma dinâmica que é, epá, que eu considero que eu fiquei maravilhado, por exemplo, eles, por tradição, quer o almoço, quer o jantar, é coletivo, portanto, é comunitário, tem a casa principal, tem a italiana, não é? O alpendre, não é? Com os arcos, cheio de plantas aromáticas e coisas, uma mesa enorme, e as pessoas comem em coletivo. Obviamente, nem todas as pessoas chegam ao mesmo tempo, uns estão mais longe, outros estão em trabalhos, não podem parar para ir comer, etc. Mas todas aquelas pessoas, quando servem, portanto, aquilo é o ponto zero da perfeição, portanto, porque toda a gente come, toda a gente repete se quiser, ninguém fica com fome e não há nenhum desperdício alimentar. Portanto, epá, eu acho que, portanto, as pessoas sabem, olha, ainda faltam vir aqueles, tal, vários tipos de comida, porque há vários tipos de alimentação, uns são veganos, outros não são, outros podem comer isto, outros não podem. Portanto, o coletivo da cozinha depois põe etiquetas na comida, toda a gente sabe esta comida é daquele, etc. Portanto, e chega-se ao fim de todas as refeições com esta perfeição. Toda a gente fica bem comida e não há desperdício alimentar nenhum. Portanto, isto é, epá, isto é mesmo a cultura libertária levada a um ponto absolutamente extraordinário para mim. Pronto, epá, são estas as 5 experiências. Também aqui, portanto, há uma descrição da história, como é que eles chegaram aqui. Há uns pontos principais. Este texto, eu tentei escrever isto no feminino porque eles têm esse princípio lá na comuna, que é tudo o que é Assembleia Geral, tudo o que é documentos produzidos são escritos no feminino, como tentativa de lutar contra a masculinização da linguagem. Todos os, já lá não há nenhum membro inicial do grupo alemão, aliás, um deles está lá enterrado, já morreu. As outras e os outros, portanto, foram à vida deles, voltam para a Alemanha, andam cá e lá, etc., e os próprios italianos também. E, portanto, há aqui uma particularidades muito engraçadas. Por exemplo, ninguém pode urinar de pé, toda a gente urina sentado, os documentos ainda estão em italiano e alemão, apesar de já lá não viver nenhum alemão, mas pronto, e sobretudo todos os documentos que são produzidos internamente e todas as assembleias gerais é adotada a linguagem no feminino para tentar lutar contra essa masculinização, que no italiano também é como no português. E, portanto, pronto, são estas 5 experiências, pá, que são, como digo, há muitas mais. No prefácio citamos mais algumas. Ainda agora, eu cheguei do Brasil há pouco tempo, por acaso descobri uma Urupia no Rio Grande do Sul, exatamente o mesmo conceito, uma coisa que existe há 10 anos. Em vez de azeite e vinho, fazem arroz orgânico e mel, e depois também têm uma agricultura de subsistência. O comportamento é muito parecido, enfim, há ali ligeiras diferenças, mais coletivo, menos coletivo, mas se houver um Viver Utopia 2, a comuna Pachamama vai fazer parte, de certeza, desse livro. E, portanto, há muitas experiências destas, e este livro é para isto, é para divulgar internamente, para os IES anarquistas ficarem a conhecer, podem apresentar estes argumentos. Quando as pessoas, e ouvimos muito esta frase, as vossas ideias são muito bonitas, mas a natureza humana ainda não está preparada para elas, não sei o quê. Está, tanto que está, que estão aqui pelo menos 5 exemplos. E para o outro lado, aquele que diz que anarquia é confusão, não, anarquia não é confusão, é isto, é produzir de outra maneira, consumir de outra maneira, estarmos juntos de outra maneira. Pronto. Tá, agora façam perguntas. Como diz um amigo meu, a primeira pergunta é sempre muito difícil, façam logo a segunda, que é para a coisa ser mais fácil. Como eu tinha dito ao Mário, na altura em que li este livro, tenho particular interesse pela organização da espanhola. Por exemplo, me interessei por alternativas de educação. Se é que se pode chamar educação, é isto que existe no mundo em que vivemos, sim, mas sim. Pronto. Mas há aí uma série de coisas que me surpreendem, porque, desde logo, se há uma escola não autorizada, porque em Itália as crianças, como em Portugal, podem ser educadas em casa até uma certa idade, não é? Eu não sabia que em Portugal também podia ser. Agora, não sabia. Okay. Acho que até podem até mais tarde. Sim, não sei. Sim. No entanto, se se fala de uma escola não autorizada, é porque isto não pode acontecer, porque senão era uma escola autorizada, isto é, era uma escola onde as crianças se... onde as crianças aprendiam coisas e se formavam e construíam a sua coluna vertebral numa situação alternativa, mas aceita pela sociedade, na sociedade cá fora, organizada. Sim, cá pelo fora. Estado, neste caso. Exato, pelo Estado. Não sendo assim... isso parece-me um pouco estranho, porque que haja uma estrutura tão antiga, não é? Tão sustentada pela sociedade cá fora, para a educação de crianças que falha a integração social no Estado durante um período fundamental em que o Estado exige que elas estejam na estrutura oficial. Portanto, era isso que eu gostava de perceber. E depois também gostava que o Carlos falasse um bocadinho sobre o projeto educativo, caso, enfim, possa falar sobre isso. Não sei se consigo dar uma resposta completa à primeira pergunta, porque de facto não tenho os dados todos. O que eu percebi e o que eu percebo é que são vários fatores que permitem a existência da escola. O primeiro é o ponto histórico, ou seja, a escola surge num momento em que esse tipo de projeto era mais possível, porque havia uma fragilização do Estado e logo o Estado não domava completamente o que acontecia naquele país que é a Espanha. Mas acorda depressa. Acorda depressa, mas a Espanha tem outra coisa que Portugal não tem. E Portugal não só, a França seria outro país para se quer fazer a comparação, é que isto é um país muito jacobino, é um país muito centralizador ou centralizante, enquanto a Espanha não é. A Espanha, sim, tem um governo central em Madrid, mas existe naquela semi-federação que é a Espanha muito mais espaço para fazer ou tentar fazer coisas que fogem um pouco, não digo completamente, mas fogem ou têm a capacidade de passar por baixo do radar do Estado Central. E as próprias regiões autónomas de Espanha têm algum controle também sobre a educação que ocorre dentro da Catalunha, o exemplo clássico. Então, a escola, se inicialmente surge no momento em que esse tipo de projeto era possível, o tempo ganha reconhecimento não oficial, mas da população, o que permite, em certa medida, criar assim, uma almofada social em torno, social, no sentido que é o próprio povo, vamos dizer, a defender a escola, e o Estado preocupa-se só com uma coisa, neste caso. As crianças que fazem a escolaridade na Paideia, se querem continuar, vão ter que fazer um exame nacional, que é o exame também que aqui ocorre no fim do nono ano. E a primeira leva de estudantes que foi fazer o exame nacional, saindo da Paideia, tiveram um sucesso igual a qualquer outra escola do país. Ou seja, as autoridades olharam para aquilo, na altura, novamente, e estou aqui já a sugerir uma possível leitura, que não é de facto a leitura, porque eu não sei o que é que os autoridades na altura pensaram. Mas que os estudantes conseguem, e têm conseguido até agora, ter uma taxa de sucesso não inferior, em alguns casos, em alguns anos melhor, que os estudantes que fazem o percurso oficial. Então a escola está a ter sucesso no projeto educativo de uma forma que é compatível com as exigências do Estado. E muitos dos estudantes que acabam a Paideia acabam por ingressar num liceu, ou quando não é um liceu, uma escola profissional ou profissionalizante, e fazem um percurso perfeitamente... Não é um escândalo. Temos aqui 50 mil que saem de uma escola todos os anos e são um falhanço total. Não, senão, de facto, sim, a escola já teria sido encerrada e o assunto arrumava-se. Normalmente aprendem com prazer nessas com as escolas alternativas, coisa que não acontece com as crianças, sim, nesta sim. Porcaria em que estão... Sim, assim. Não, o ambiente da escola é completamente diferente daquilo que seria o normal. Existe, claro, muitíssimos exemplos de escolas, entre aspas, alternativas. Entre aquelas assim mais conhecidas em Portugal, Montessori, Waldorf, etc. E também em Espanha existem escolas dessas. A de Espanha tem a tradição também da escola moderna que nasce com o Ferrer. Isto para dizer o quê? Para dizer que existe, vamos dizer, uma história cultural ou política ou cultural que também, se calhar, faz com que este tipo de projeto seja mais fácil não só a montar e a ganhar algum sustento de uma população mais alargada do que noutros países. Eu não consigo imaginar uma escola que está a abrir-se, sei lá, hoje em dia, na Bulgária. Eu não conheço bem a Bulgária, mas o que eu sei da Bulgária parece-me muito descrito. Mas, de qualquer modo, isto só para enfatizar o facto que este tipo de projeto, e as escolas acho que são mais difíceis e mais sensíveis que os outros projetos que aparecem neste livro, pela simples razão que a relação que os pais têm com os filhos não é da exclusiva responsabilidade dos pais. O Estado mete-se sempre pelo meio. Também na economia, evidentemente, uma cooperativa agrícola, uma cooperativa de consumo, o Estado vai se preocupar com a qualidade do comércio, se estão a vender lixo à população, etc. Mas quando toca pais-filhos, o Estado está muito mais disposto a intervir do que, se calhar, noutras circunstâncias semelhantes. Então, e dado que a educação tem um papel fulcral, é um pilar quase da sociedade moderna, brincar com a educação, fazer com que se eduque, mas eduque-se de uma forma tão completamente diferente que a coisa torna-se problemática para aquilo que o Estado procura em criar uma coesão social, etc, etc. Então, sim, aí é muito mais difícil e vai variar de país para país. Imagino num país autoritário, este tipo de projeto seria impensável. Há escolas anarquistas na América do Sul, ainda há. Na América havia até os anos 60, mas acho que a maior parte desapareceram, tanto por motivos ou razões internas como externas. Isto também é vagas, não é? Os anos 60 na América do Norte criaram, eu ainda dei aulas numa escola alternativa em Toronto. Exato, eram os free schools. Aquilo era uma escola maravilhosa, mas já não existe. Queimaram-se. Há outra coisa que eu acho que é importantíssima nestes projetos, que não mencionamos, acho eu, muitos deles nascem ou entre pessoas com uma fortíssima afinidade. É como se aquele pontapé de partida precisa de muita força e muita vontade e muito desejo. E é isso que avança com o projeto. E se essas afinidades não estiverem presentes no início e até para sustentar o projeto ao longo de algum tempo... Está a falar de afinidades políticas, não é? Não, eu até diria políticas, mas não só. Sim. Afinidades muito fortes que acabam por ser... Amizades. Complicidades, amizades. Pode ser emocional até. Pode haver relações amorosas entre estes núcleos duros de início. São quase os pioneiros. E os pioneiros precisam de mais do que mera ideologia. Há uma autora que faleceu ontem, que eu por acaso não gosto muito dela, que é uma americana, norte-americana, chamada Bell Hooks. A Bell Hooks era uma autora afro-americana que escreveu muito sobre educação, mas também, curiosamente, um dos temas de pelo menos três obras dela é o amor. E ela defende a ideia de que o amor é central em qualquer projeto político, porque é o amor que quebra a relação de domínio, porque o domínio exige violência e, por conseguinte, ódio. Temos que menosprezar aquilo que oprimimos ou controlamos. Então o amor, nas mãos dela, ou na cabeça dela, se assim posso dizer, era revolucionário. E ela tenta conceptualizar este amor. Não falando de conceptualizações aqui, eu acho que em muitos destes grupos, e pelo menos o grupo que eu conheci na escola Pai Dele, o grupo que fundou a escola, que criou a escola, eram amigos todos, eles. Numa cidade muito pequena que era Mérida. Tinham filhos, todos eles tinham filhos. Vamos criar uma escola para nós, para os nossos filhos. Era um projeto um pouco egoísta, vamos dizer. Pelo menos estava centrado neles. Mas depois aquilo avança e surge uma pessoa, já agora menciono o nome, porque é uma pessoa... Pepita, não é? É Pepita, conhecida pela Pepita, que é... por acaso era para trazer o livro, esqueci. Não, o livro dela. A Josefa Martim Luego, que é a figura... tutelar. Sim, e com uma obra escrita impressionante. E para além da educação, também foi uma feminista nos anos pós-franquista, muito notável, também anarquista. E é a pessoa que dá corpo e alma ao projeto. Quer dizer, precisou de um líder esse projeto, foi? Não é um líder formal, não é um líder institucional. É uma provocação, acaba por ser uma pessoa vinculativa. É a pessoa em torno do qual se agrega outras pessoas. Sim. Porque tinha uma força carismática impressionante. E ela morreu, já agora há uns 10, 12 anos para cá. E a morte dela foi profundamente sentida na escola. Mas a escola sobreviveu, ou seja, continua, para além dela. Mas se forem ao site, há um site com uma coleção bastante grande ou alargada de literatura, e uma boa parte dessa literatura foi escrita por ela. Então ela, de facto, é a grande intelectual da casa. Mas eu acho que, falas da Europa, eu acho que aquela gente via-se conhecer mais ou menos uns aos outros. Exatamente. E aquilo... Era um grupo portanto eram 7 ou 8 anarquistas, todos daquela zona, faziam uma revista chamada Sensa Pátria, e depois era um grupo de 5 alemães que vinham também em conjunto. E além disso, eles demarcam, está mesmo, enfim, no documento inicial, a comuna só pode ficar entre isto e isto, que era a terra, aquela terra muito... Portanto, é preciso ver a realidade italiana, enfim, não tem nada a ver com a nossa, não é? A Itália é um país novo, não é? E há dezenas de dialetos, etc. Há aldeias que estão separadas por 100 metros, são 2 dialetos diferentes, tal. E, portanto, é aquela... A comuna tem que ser aqui, porque isto aqui é que é o nosso lugar, aqui é que nós nos sentimos bem. E, portanto, sim, eles eram... Houve ali uma grande química, mas já havia, entre os 5 alemães, amizade, e entre os 7 ou 8 italianas, também amizade, pronto. Evidente, há ali uma... Sim, essa questão é fundamental, mais do que, para além das ideias, também haver... Eu posso fazer coisas com uma pessoa que é anarquista, mas limito-me a fazer coisas, não tenho que ser amigo, não tenho que... Posso fazer coisas políticas, mas não tenho que fazer mais, não é? Pronto, pronto, pensamos da mesma maneira, está tudo bem, mas ficamos por aqui. E há outros que ultrapassam isso, e somos mesmo... Há uma amizade ali, uma cumplicidade muito forte. Que, aliás, enfim, a barricada é um exemplo disso, não é? Sim, ao fim e ao cabo, sim. Sim, aqui. Exato. É tudo pessoas que eu conheço, amizades, cumplicidades, que se vão criando, etc. Sim. Mas quando... Força. Mas quando... Isso também tem o outro lado, que é quando as pessoas têm laços emocionais ou culturais, etc., e formam esse conjunto unido de... Às vezes, quando se zangam, quando há uma clivagem, os projetos acabam por ruir, não é? Pode acontecer. Muitas vezes. Sim. Mas a questão que eu queria colocar era sobre a escola, e aí tem a ver com a parte financeira. Como é que uma escola destas se sustenta, não é? Como é que retribui os professores, paga os professores? Sim. Como é que é? Os professores são validados socialmente como... Havia uma segunda pergunta e eu não respondi, mas é porque estava na conversa. Era só o projeto educativo. Exato, o projeto educativo, mas este sequer é mais rápida. Sim, posso. É uma questão que acho que nunca consegui falar sobre esta escola sem alguém fizer essa pergunta, e é uma pergunta perfeitamente normal perante um cenário de uma escola que não é do Estado. Logo, como é que ela se sustenta economicamente ou financeiramente? E ao contrário da escola que existe no seio da Europia, na Itália, a ideia não tem uma dimensão agrícola, não é uma cooperativa agrícola, uma comuna agrícola, então não tem essa capacidade de autossustento através de uma produção de qualquer produto que se possa vender para fora. O que vende é o ensino, mas o ensino, se for demasiado caro, também não haverá clientes para comprar. Então, como é que a Paideia sobrevive? A Paideia não é economicamente autossustentável, depende da generosidade de muitas pessoas, começando logo com o corpo docente, entre aspas. Ou seja, eles recebem dinheiro através da cooperativa, que tem uma existência legal. E o dinheiro que paga uma parte das necessidades dos ditos professores advém de propinas. As propinas, por sua vez, no entanto, não cobram as despesas da escola e variam consoante as capacidades das famílias dos alunos, dos encarregados dos alunos. No entanto, é uma escola comparativamente... porque esta questão também surgiu lá na feira, acaba por ser uma escola elite, só que eles têm dinheiro que podem ir à escola. Não, as propinas são baixíssimas. Eu não consigo dizer neste momento quanto é que se paga, mas na altura em que eu estive lá, não era nada de outro mundo. Até que, novamente, Mérida é uma cidade muito, muito pequena, e a população que participa ou que envia as suas crianças, os seus filhos à escola, não são propriamente pessoas abastadas. É uma população muito modesta, em geral. Então, o que permite a escola de continuar a sobreviver a um nível é, só falando em alguns de algumas pessoas que dão aulas ou que ensinam na escola, é os companheiros, maridos, mulheres, etc., como queiram chamar isto, trabalham fora. e dá uma contribuição à escola. Ou seja, há dinheiro ganho fora da escola que vai para a escola, é diretamente investido na escola. Depois há o sustento, o apoio que vem das famílias de ex-alunos, que continuam, felizmente, para a escola a apoiar o projeto. E depois há pessoas, vamos dizer, os amigos da Paideia. A Paideia, uma vez por ano, organiza uma semana pedagógica. Foi no mesmo ano em que visitei a escola pela primeira vez. Eu visitei a escola, era maio, e depois, em agosto, participei na semana pedagógica. E isto já vai há não sei quantos anos. Não foi desde que a escola começou, mas, de qualquer modo, é uma maneira de divulgar a escola publicamente. A semana pedagógica é uma semana extremamente intensa. A semana em que eu participei, estavam presentes de uma forma contínua durante a semana inteira pelo menos umas 50 pessoas, vindas de toda a Espanha e para além de Espanha. Ou seja, eram dos três portugueses, eu não conhecia os outros portugueses antes de lá chegar, eram pessoas do Brasil, eram pessoas de França, etc. Então isto todos os anos. O que faz com que a escola, de facto, tenha uma divulgação bastante grande, mesmo se não está publicitada nos grandes meios de comunicação. Uhum. E entre essas pessoas vão encontrando pessoas que estão dispostas a ajudar. Isto é muito trabalho. Isto é um trabalho contínuo de fazer conhecer. E até agora eles têm conseguido aguentar-se. Mas é precário sempre. É tanto precário a nível económico como precário a nível da relação com o Estado, porque o Estado, efetivamente, pode fechar a escola um dia para outro. Até agora nunca fez. Mas, efetivamente, podia lá chegar. Já chega disto. Estamos aqui a aturar-vos há não sei quantos anos. Agora fechamos a porta Mas acho que seria escandaloso fazer uma coisa dessas nesse contexto. Teria muitas repercussões num país como Espanha. E para que fazer uma coisa dessas? Sim. Onde o anarquismo ainda tem uma certa força social, etc. Iria causar... Enfim, já tem problemas que cheguem. Mais um. Exato. Projeto educativo, não sei. Sim, projeto educativo. A pergunta é em relação ao conteúdo, à forma como se ensina, ou alguma coisa específica, ou é assim em geral? Como é que se ensina? Né? Não, eu percebi que as crianças são inseridas em noções que as ajudam a viver em comunidade, não é? Sim. Levando em conta os interesses do grupo em que estão inseridos. Sim. Isso, desde logo, é uma questão que parece formal, mas que é substancial, não é? Uhum. Pronto. Depois, com certeza que terão aprendizagem sobre matérias e tal, mas... normalmente as escolas alternativas têm uma grande preocupação com a forma como o ensino é ministrado e o peso das crianças na escolha, nomeadamente das matérias, etc. Pronto, isto são ideias, não sei se o que é que se faz aí. Por acaso, no texto menciono só uma coisa, um ponto relacionado diretamente com aquilo que acabas de mencionar, que é essa liberdade que se atribui ou que se permite à criança. Ou seja, é um ensino centrado sobre a criança e não centrado sobre o professor. A Paideia, em certa medida, contesta uma visão muito, muito... Como é que eu ia dizer isto? Demasiadamente liberal ou libertária da liberdade, da liberdade da criança. Neste sentido, o que define a escola como anarquista não é propriamente o conteúdo daquilo que é ensinado. Ou seja, não há aqui um ensino de ideologias. Os miúdos não vão para a escola se transformarem ou para ser transformados em anarquistas militantes, que seria um horror. Então, o que é anarquista nesta escola? É, de facto, a forma como a casa é gerida. Ou seja, todos aqueles que participam na escola, tanto os estudantes, alunos, como os ditos professores, participam num processo de convivência que faz com que se aprenda que se assimila uma série de características ou virtudes. A virtude de igualdade, liberdade, respeito pelo outro, etc. E é isso que caracteriza, pelo menos na leitura que se faz da Pepita e também na experiência que se pode testemunhar quando se vai lá, é isso que caracteriza a escola enquanto anarquista. O conteúdo em si, tem que aprender matemática, tem que aprender espanhol, neste caso, e não há matemática anarquista em oposição à matemática burguesa. Castelhano. Sim. Castelhano. Exatamente. Então, no entanto, para além da gestão, autogestão da escola, com as suas assembleias, etc., e com a sua participação ativa no não só gerir a escola, mas a manter a escola. Porque tudo o que é necessário fazer na escola é feito com os estudantes. Ou seja, os estudantes são eles que cozinham, são eles que limpam, são eles que tratam da horta, são eles que tomam conta uns dos outros. Porque há crianças que entram naquela escola com 13 ou 4 anos de idade e há uns que já têm 13, 14. E é perfeitamente comum ver os mais velhos ajudarem os mais novos, de uma forma ou outra. Depois, em termos de aprendizagem, o que salta logo à vista é que, primeiro, não há uma sala de aula normal. Os miúdos não entram com um horário das 12 à 1, ou das 12 às 13, temos uma aula matemática. Eles entram numa sala, fecham a porta, temos a professora matemática a dar uma aula matemática. Isto não acontece. As portas nunca estão fechadas, os miúdos levantam, saem, entram, quando mais ou menos entendem. Não há exames, não há avaliações, no sentido que nós conhecemos, mais ou menos. Não há a exigência de que uma criança, quando chega à idade tal, tem que saber isto. Por exemplo, contaram uma história de uma rapariga que chegou aos 10 anos de idade e ainda não sabia ler nem escrever. Seria escandaloso, uma escola que não consegue ensinar. Conhece advogados também, não? Sim, né? Mas para a escola não foi uma situação de crise, porque basicamente parte-se do princípio que cada criança vai aprender ao passo, à sua própria velocidade, vamos dizer. Ao passo que sente a necessidade de aprender. Toda a atividade que seria para muitos não escolar, por exemplo, cozinhar, está integrada na educação. O Zingarelho desta semana foi assim. O próximo será de certeza diferente, talvez com o regresso da agenda para mentes inconformadas. Ou talvez não. De qualquer forma, e porque os confinamentos já não são o que eram, o Gato Vadio, a Livraria Mal da Testa, no Porto, e a Casa da Achada, em Lisboa, os locais cujas atividades mais me entusiasmam, continuam a funcionar em pleno, nos horários habituais, cheios de desculpas apetitosas para sairmos de casa. Fiquem bem, protejam-se do inverno, que ele gosta, e preparem bem as terras para as culturas, como a da batata. Os mais nervosinhos podem ir semeando abóbora ou tomate. A poda, na lua minguante, é recomendável, mas nas figueiras, laranjeiras e macieiras, os grandes cortes são prejudiciais. Enxertos, só no crescente. Por falar em enxertos, antes de acabar, vamos ficar com a música que a banda, que agora se chama Enxerto Coletivo, ofereceu à compilação Zé Mário Pirata. O CD em formato físico já está à venda em Lisboa, na Casa da Achada, e muito, muito em breve estará disponível no Porto e também para ser enviado pelos Correios, que agora são um banco. Fiquem bem, fiquem com Enxerto Coletivo e a sua versão de Perfilados de Medo. Beijos. Oh. Zingarelhos.